bem-vindos e bem-vindas ao Sala de Projeção, programa onde a gente fala de um filme que a gente assistiu utilizando ideias da psicanálise, da filosofia e da literatura. Hoje a gente vai falar do filme Complicações do Amor, filme norte-americano de 2014, dirigido por Charlie McDowell. Se você não conhece o nosso programa, eu aviso logo agora que esse programa contém spoilers, então eu recomendo que você assista o filme. O título original do filme é The One I Love, um filme de 2014, dirigido pelo Charlie McDowell, que é filho do Malcolm McDowell, o ator de Laranja Mecânica e Calígula e If, outros tantos, e da Mary Steenburgen, que é uma atriz norte-americana que fez comédias, que tá no Parenthood, que tá naquele filme com Johnny Depp, o Gilbert Grape. O roteiro do... De Volta para o Futuro 3, exatamente. O roteiro do filme é do Justin Leder. Importante falar do roteiro, porque esse roteiro foi indicado ao prêmio, né, de melhor roteiro de estreia no Independent Spirit Awards de 2014. Ele só perdeu para o Babadook, um filme de horror australiano, que, aliás, é um filme excelente para a gente conversar também. Ele tem muita coisa lá. No elenco do filme tem a Elizabeth Moss, que agora está na moda, né? Ela está super conhecida como a protagonista, a atriz que faz a personagem principal do conto da Aya, The Handmaid's Tale, que é baseado no romance da Margaret Atwood. Tem o Mark Duplass, que eu confesso que eu tenho pouca informação, ele é um ator mais de televisão. E o Ted Danson, que é super conhecido pelas comédias românticas que ele fez, séries de televisão. Ele está agora no The Good... como é que é o nome daquela série da Netflix? The Good Life? Não, The Good Place. The Good Place, obrigado. Então, Ted Danson, então, The Good Place. E a produção do filme é do próprio Mark Duplass e do irmão dele. Diego, você pode acrescentar alguma outra coisa, alguma outra informação, alguma trivia a respeito desse filme? Posso, com certeza. Porque esse filme, na verdade, eu sugeri, né, para o nosso podcast, porque ele é um tipo de filme independente americano que eu gosto muito. Ele é praticamente filmado, assim, entre família. Porque você falou do Charlie McDowell. Durante a filmagem, ele era... A namorada dele é a Rooney Mara. E que ela não era famosa na época, ela serviu de costume designer pro filme. Com pseudônimo. Quem então, é essa mulher? Nunca ouvi falar. Quem Rooney, é essa mulher? Rooney Mara é a que fez a garota do Dragon Tattoo. Ah, com sim. Interessante porque o Ted Danson, ele que faz o terapeuta no filme, ele é padrasto do Charlie McDowell. Ele é casado com a Mary Steenburgen durante a filmagem. E a casa que eles vão, aquela casa de campo que tem a outra casa do... onde se passa grande parte do filme. Guest house. É onde tem a guest house. É a casa do Ted Danson e da Mary Steenburgen. Eles filmaram na casa deles. Olha só. Eu gosto desse tipo de filme porque ele não se encaixa exatamente, mas ele, Mark Duplass, o irmão dele, eles são um dos co-fundadores, ou então uma das grandes figuras principais daquele movimento Mumblecore. Mumblecore é um gênero de filme bem nicho, assim, especialmente do início do século XXI, onde filmes independentes de baixo orçamento, com bastante peso no diálogo, né? Diálogos muito bem escritos, muito realistas, né? Diálogos bem verossímeis, e sempre sobre relacionamentos entre gente entre 20 e 30 anos, assim, com bastante diálogo. Então, mas esse filme, por exemplo... Mencionou os diálogos. Esse filme, curiosamente, é o contrário disso, porque eu li uma entrevista, ele fala que o roteiro do filme, ele especifica as cenas, os lugares, etc., as situações, muito bem especificado, mas ele deixou o diálogo todo para improvisação. Então, praticamente todos os diálogos do filme são improvisados. Ele fala que ele aposta na química dos atores, no caso dos dois, que fazem o casal, e deixa rolar o diálogo, assim, mas... Isso que eu ia falar. Eu gosto muito desse tipo, desse estilo de roteiro e de direção. É um estilo muito parecido com o Linklater, né? O Linklater também faz esboços de temas e deixa os atores improvisarem, né? Bastante. E eles constroem um diálogo durante as filmagens. E esse filme foi feito também exatamente assim como o André tá falando, né? E também porque o Mark Duplass e o irmão dele são especialistas. Eles são muito bons de improvisação. Eu achei excelente os diálogos. Eu gostei muito do filme por causa disso. Porque é difícil escrever diálogo assim e soar natural. E soar como duas pessoas adultas, inteligentes e naturalmente, de forma natural. É super difícil fazer isso. Um filme famoso, por exemplo, do Mumblecore é aquele Frances Ha com a Greta Gerwig. Frances Ha, sim. É do Noah Baumbach. Isso. Mark Duplass e Elizabeth Moss interpretam um casal que está em crise. Eles vão até um terapeuta. Eles se queixam que o relacionamento deles não tem mais a mágica que costumava ter. E o terapeuta, então, recomenda que eles passem um fim de semana em uma casa em algum lugar na Califórnia. Eles vão até esse lugar de carro, né? É uma casa linda. Nessa casa tem uma espécie de casa adjunta, né? Uma casa de hóspedes. E lá nessa casa adjunta eles descobrem a presença de duplos. Há um duplo da Elizabeth Moss e há um duplo também do Mark Duplass. Esses duplos são versões melhoradas dessas pessoas. E aí tem toda uma série de desentendimentos e, assim, várias coisas acontecem no filme. Elizabeth Moss, ela faz a Sophie e o Mark Duplass é o Ethan, né? Sophie e Ethan. É, observação também que quando o Ethan entra na casa de hóspedes, né? É a Sophie dupla, Sophie ideal, entre aspas, né? Que fica com ele. E a outra, a Sophie original, não pode entrar. E aí o inverso também. Quando a Sophie entra, quem tá lá dentro é o Ethan duplo e o outro tem que esperar lá fora. Gustavo, quais foram as suas impressões a respeito do filme? Eu gostei do filme. Eu tinha gostado bem até o final. Achei o final muito ruim. Depois a gente pode falar sobre ele. O final eu tive a impressão que o diretor teve uma grande sacada e ficou com preguiça de justificar a sacada. E meio que jogou, assim, com uma série de coisas sem explicação, mas não é o bom sem explicação, né? Tem filme que termina sem explicação, mas é interessante, deixa você pensar e tal. Ele parece um negócio meio preguiçoso. Mas depois, com o tempo, eu pensando de novo sobre o filme, é um bom filme. É um filme divertido. O final mesmo é interessante, dá pra pensar. Eu gosto muito da Elizabeth Moss, eu acho ela fantástica, ela tem essa cara de doida, ela faz papéis ela é doida, na verdade, né? Ela é cientologista, ela é completamente pirada, mas ela é muito boa atriz, assim, eu gosto muito dela. Todo papel que ela faz é interessante, assim. Ela fez aquele The Square também, que ela também faz outra doida, né? Eu gosto muito dela. O cara eu nunca tinha visto na minha vida, eu pensei que tinham pego ele na rua, na esquina, pra fazer. É um cara completamente aleatório, né? O cara tava tomando café no Starbucks, pegaram o cara pra gravar um filme. Achei o Ted Danson completamente aleatório também no filme. Agora eu entendi que o Diego falou que ele é sogro do cara. Botaram ele pra ganhar o cachê, né? E pra pegar a casa dele emprestada, porque o diretor meteu o Ted Danson e depois não fez nenhum... Não explicou nada, enfim. Não teve sentido nenhum. Não sabe... Não conhecia Mumblecore. Nunca ouvi falar em Mumblecore. Parece nome de banda de punk rock caribenha. Mas acho que o Diego inventou isso daí, do quanto falava. É, Mumblecore. Parece aquele cara do Lou Bega com topete de Ramones. E aí Mas gostei do filme, foi interessante, é diferente das outras, porque é um filme que tem muita coisa que pode ser discutido, mas é um filme leve, assim, interessante. Fiquei meio com raiva da preguiça do diretor no final, assim, porque se ele tivesse feito um final, se ele tivesse se dado ao trabalho de pensar um pouco melhor o final, como executar a ideia boa que ele teve, seria um filme muito bom mesmo. É, mas como é o filme agora, eu acho que é um bom filme. Vale a pena, eu recomendaria. Tá certo. Obrigado, Gustavo. André, o que você achou do filme? Eu assisti o filme duas vezes, né? Porque a primeira impressão que eu tive do filme não foi muito boa. Eu assisti com o celular numa mão e a outra mão não sei onde estava. E a segunda vez que eu assisti, eu assisti já com mais atenção e tal. Gostei um pouco mais, gostei mais dos diálogos, da atuação também. Agora, eu vi com spoiler já, né? Porque alguém mencionou de vocês, quando a gente foi conversar sobre o filme antes, eu não tinha visto ainda. Vocês falaram, pô, mais um filme de duplo? Por que que o Diego tá indicando esse filme de duplo depois da gente ver o Enemy? A gente tem que falar sobre isso. Então não foi surpresa nenhuma pra mim. E o filme tem mais de um plot twist, né? Ele tem duas dimensões de fantasia, né? Dessa dimensão fantástica do filme, que eu achei exagerado também. E é o que o Gustavo falou, no final tem uma coisa enjambrada lá pra resolver o filme, um campo de força, o filme vira Star Wars no final, né? Eu não precisava. Aquele campo de força, pelo amor de Deus. Vai fugir lá e bate de cara com um campo de força, sei lá o que porra é aquela, né? Então o filme tem esse quê de sci-fi ao mesmo tempo, né? Enfim, é um sci-fi fantástico. Não tem, o negócio é esse, não tem o quê de sci-fi, né? Ele meteu um ex-machina ali desse campo de força que não tem nenhuma base em absolutamente nada, né? Assim, ele realmente ficou com preguiça de chegar a uma outra solução e meteu um campo magnético bizarro. Diego, o que você achou do filme? Eu, quando eu vi pela primeira vez, até o fim, também não gosto do fim, eu acho o fim literalmente um erro de roteiro, de fato. É unânime, então, que ninguém gostou do final desse filme. Eu odiei o final. Unânime. Ninguém gostou do final do filme. É um erro de fato, porque eu comecei a assistir o filme mais ou menos em 2015, né? Mas acho que um ano depois que saiu. Fiquei muito empolgado, gostei muito, porque eu queria ver mais filmes com esses elementos assim parecidos com o do realismo mágico. da literatura. Porque o realismo mágico ele funciona mais ou menos assim. Você tem uma situação absolutamente verossímil, real, né? Um casal em crise, fazendo terapia, que decide fazer um retiro, né? Para ver se recupera a mágica do início do namoro, do início da relação. E lá, do nada, acontece algo absolutamente fora da realidade. Uma coisa completamente mágica. Que é caso, eles encontrando esses doppelgangers, esses duplos deles, que eles não sabem o que é, se é. Sem explicação nenhuma, né? E na literatura, quando isso acontece, especialmente contos, narrativas mais curtas, né? O Murilo Rubião, aqui no Brasil, era especialista nisso. Eles não têm, nunca dão uma explicação. Nunca dão uma explicação científica, entre aspas. Né? Eles nunca te apresentam a lógica de que por que aquilo estava acontecendo na realidade. Então, se aparece um unicórnio, é porque as pessoas levam como se fosse uma coisa normal. Não tem explicação por que tem um unicórnio lá. Então, esse filme se preocupa demais em explicar. Dá um pouco mais de forro e um pouco mais de justificativa por que aquela mágica estava acontecendo. Sendo que não precisa. E é um filme. Esse é um filme só. É ficção. Não precisava de absolutamente nenhuma explicação. O filme podia ser inteiro. Terminar sem saber por que eles estão lá presos, por que existem duplos, como é que os duplos foram feitos, né? Porque ele não faz nem bem feito, não fica claro, né? Eles dão, assim, dicas de que aqueles duplos, sei lá, são pessoas iguais ou são pessoas criadas pelo Ted Danson. O que é o Ted Danson? Se o Ted Danson é Deus, é algo divino ou é algum anjo, não sei. Ninguém sabe, mas ele tenta explicar. Dava a entender no começo, quando mostra o Ted Danson, ele é um terapeuta, a gente não sei se falou isso, né? É. O Ted Danson é como se fosse um terapeuta de casais e eles estão indo lá ver o Ted Danson e o Ted Danson tem uma hora que ele começa a tocar um piano lá com eles, com os dois, né? Isso. E um negócio meio repetitivo, assim, que parece uma técnica de hipnose, inclusive. Wow. You guys are not in sync, are you? E aí ele fica tocando esse piano, não sei o quê, e depois fala com os caras, com o casal, né? Olha, eu acho que a solução pra vocês é ir pra essa casa, que é uma casa que eu mando muitos casais, todos voltam super felizes e dá tudo certo, e é uma maravilha. Então vocês vão pra essa casa agora. E aí, no perto do final do filme, aleatoriamente, de maneira completamente desnecessária, o cara, né? Vai lá num computador, acha um computador com um estúdio de gravação, e as pessoas estão meio treinando como se fossem os atores, os duplos, né? Treinando a voz deles. Sim. Então até aí faria sentido, beleza, ele hipnotizou os caras pra verem a si próprios em outras pessoas, e aí as pessoas só treinavam a voz e tal. A partir de um certo momento, o negócio vira um campo magnético que só faltou aparecer alienígenas, e ficou um negócio completamente... Ele podia ter parado aí, pelo menos. Ele nem explicou a porcaria da voz, nem Ted Danson aparece mais em lugar nenhum. Então, eu concordo com o Diego. Era muito melhor eles nem terem tentado explicar nada. Ou se fosse para explicar, pelo menos explicar melhor. Porque é uma coisa que tira a atenção, tira o foco da melhor coisa do filme, que é esse estudo de fim de relacionamento, que são os temas do filme. Que são os conflitos que o casal passa, depois que encontra, especialmente depois que encontra os duplos. Se tivesse ficado só nesse nível de relações humanas, estaria perfeito. Mas esse tipo de explicação prática, né, científica, do porquê, o que está acontecendo na vida real, o que está acontecendo de verdade com eles, tira atenção, tira o foco, né? E não convence ninguém, e não justifica de verdade, né? É realmente um erro total. Mas eu acho que não tira o mérito da primeira metade, dos primeiros dois terços do filme até o fim. Porque, de fato, eu achei... Tem muita coisa que a gente pode tirar, que a gente pode conversar daqui a pouco. Diego, esse filme é uma recomendação sua. Você propôs que esse filme fosse discutido pela gente. Eu acho super pertinente, já que é um filme que ele começa dentro de uma sala de um terapeuta. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais quais foram os temas que te atraíram nesse filme e por que você recomendou ele pra gente. Pois é, eu recomendei esse filme porque eu gostaria de discutir com vocês, queria saber a opinião de vocês, o ponto de vista, né, de vocês, sobre um tema que é muito pertinente a casais de longa data, né, casais com longo relacionamento. Eu mesmo, pessoalmente, tenho, né, sou casado já há 13 anos, e é uma coisa que eu acho que todo casal deve passar em maior ou menor grau. 13, 15 anos, 10 anos de relacionamento, você sempre tem uma certa carga de rancor, de ressentimento carregado, né, de experiências ruins que vocês tiveram juntos, né, que o casal teve juntos. É inevitável. E eu fico pensando assim, o que isso afeta, né? Porque o casal do filme, ele claramente começa assim, ele faz terapia porque, na meu ponto de vista, eles não conseguem muito se perdoar, né? Eles estão muito ressentidos um com o outro, né? Ela tá ressentida com ele porque ele ficou contra a mulher, né? Dormiu contra a mulher, porque ele mesmo disse que eles estavam se afastando, eles não tinham mais, eles estavam distantes um do outro, e aí apareceu uma mulher interessada nele e não resistiu. E ele, os motivos pelos quais ele está um pouco magoado com ela não são muito claros. Ele deixa entender de que ela não consegue relevar erros do passado, que ela não consegue perdoá-lo, que ela não consegue realmente superar falhas e problemas dele, né? Então os dois estão lá na terapia tentando resolver esse ressentimento um com o outro, porque no fundo, por outro lado, no fundo eles também, eles não querem se separar. Ele mesmo tendo traído ela, ele dá para ver que ele tem uma intenção e tem uma, eles têm realmente vontade de permanecer juntos e de superar essas questões. Mas eles não conseguem abrir mão do erro, né? Não conseguem abrir mão de que eles foram magoados, da mágoa. Né? Eles não conseguem abrir mão da mágoa que o outro infligiu. Então, eu acho isso super interessante. E eu fico pensando assim, o que acontece, né, quando um casal tem ressentimento? Né, tem esse tipo de ressentimento que os dois têm no filme. Acontece uma coisa que deve acontecer com muita gente, não só comigo. Uma batalha por empatia. Eu chamo a batalha por empatia. É, quando você é ressentido com o seu parceiro, com a sua parceira, é difícil, fica cada vez mais difícil você ter empatia com as questões dela, com os problemas dela, especialmente com as cobranças dela sobre você. Então, por exemplo, no caso dele, né? Ele traiu. Ela é um erro, assim, absurdo. É um erro grave, traição, né? Você ficar com outra mulher. Especialmente pra ela, do ponto de vista dela. Então, pra ela conseguir perdoá-lo, ele teria que realmente, assim, admitir a culpa total. E ele não consegue. Ele não admite, ele não consegue falar pra ela que ele 100% tem culpa no cartório, que ele é o vilão e ela é a vítima. Ele não aguenta, ele responsabiliza ela também, né? Ela também tem culpa no cartório, ela também deve ter cometido vários erros e deve ter se comportado de uma forma que afastou ele do casal, e o ressentimento cresceu tanto que ele não conseguiu mais exercer a disciplina para ser monogâmico. Eu discordo quando tu fala isso e fala eles, o casal, porque é muito desequilibrado. Para mim é o cara, ela tem toda a razão do mundo para estar ressentida, o cara chifrou ela. Qualquer pessoa que foi chifrada vai ficar ressentida e vai ficar rancorosa. O cara, em nenhum momento fica claro qual é o rancor dele, né? Parece que o rancor dele é que ela não acha ele perfeito e maravilhoso, apesar dele ser um bosta, aparentemente. Porque a única coisa que a gente tem, a única informação que a gente tem sobre ele é que ele é um bosta. Ele traiu ela, ele fica lá fazendo cara de bunda na terapia, sem nenhum interesse realmente em levar a terapia a sério. Ele não quer que nada mude, né? Inclusive, quando eles chegam lá na casa, isso é uma das coisas que mais me irritou com relação a ele. Ele, em nenhum momento, ele sequer pensa em aproveitar a situação. Ele chega lá e tem um duplo. Imagina, você chega lá numa casa de retiro, sei lá, ok? Tem um duplo da sua mulher. É um duplo seu. Isso é no mínimo interessante. Você pode ficar assustado. Se ele tivesse chorado, eu tinha entendido. Se ele tivesse ficado loucão, eu tinha entendido. Mas não, ele simplesmente fica querendo boicotar a experiência desde o começo. Então, eu acho que é desequilibrado no filme. É que ela tem toda a razão do mundo pra estar ressentido e ele não tem razão nenhuma pra estar ressentido. Pra mim, ele é uma criança de 2 anos querendo ser amado e adorado quando fez cocô no tapete da sala. Ele não tem nenhum interesse em mudar e ele fica exigindo dela que ela ame ele do jeito que ele é, apesar dele ser um bosta. E ela fala: olha, pra eu continuar amando você tem que ser menos bosta. E ele resiste de toda forma, inclusive durante a experiência do duplo, que ele poderia ter aproveitado pra mudar, pra melhorar, ou pra eles passarem pra uma nova fase, ele só faz resistir e querer impedir ela de aproveitar. Mas você não acha que quando essa resistência dele comprova que ele na verdade, comprova que ele também tem interesse em ficar com ela? Ele não, ele é do casal, ele é o único que realmente não consegue se interessar e não consegue realmente querer aproveitar a outra dupla, porque ele não, ela é falsa, não é outra mulher, não é a minha mulher. Ele tem interesse em ficar com ele. Ele tem interesse em ficar com ele que ele é quando tá com ela. Com a frase. Tem até um momento em que ele fala isso no final, ele fala: eu quero que a gente seja isso, que a gente seja esse casal que tem um monte de erro, que dá tudo errado. Ele, no final do filme, ele fala isso, né? Vamos sair dessa casa, vamos embora, né? We're a mess. And I love that about us. And I don't want to be perfect. I want to be us. Mas deve ter algum motivo pelo qual ele não consegue mais oferecer a empatia que o duplo oferece. Porque esse é o grande lance do filme, é o turnover do filme, né? Esse é um turning point do filme, né? Um ponto de reviravolta. Para oferecer a simpatia, ele tem que mudar. Ele tem que ser outra pessoa. Diego, o que é um turning point? Então, é uma peripécia, né? O ponto de reviravolta do filme. Essa cena onde ela tá lá com ele, né? Só ela e o duplo sozinho dentro da casa de hóspedes. E ela meio que introduz o assunto, né? Por que que você me traiu? E aí, exatamente, ele oferece uma explicação absolutamente empática. Ele tá completamente doado. Ele fala: de fato, eu fui um total bosta. Não tenho justificativa por que de ter feito isso. E eu entendo você totalmente. Eu entendo totalmente o seu lado, a sua perspectiva de você ter ficado magoada comigo. E você tem todo o direito de ficar magoada. Me desculpe. Uma coisa que o outro não conseguiu fazer, exatamente. Mas será que ele não conseguiu? consegue fazer porque ele é um completo bosta? Só porque o filme não mostra, assim, não deixa entender claramente o que ela tinha feito no passado que fez ele se afastar um pouco dela? Porque ele tem medo de perdê-la também. Ele passa o filme todo falando desse medo de perdê-la, né? E de ser substituído pelo duplo. Que é um ciúme, ele sente ciúme, ele fala disso. E é uma coisa legítima, né? Não necessariamente pra você não ser um bosta, você tem que deixar outra pessoa viver tudo o que ela quer viver. Tá, idealmente sim, mas num relacionamento você tem esses outros elementos do ciúme, da infidelidade, da possibilidade da perda do objeto amoroso. E o filme trata bem disso, né? Eu acho que é uma parte bosta, que é claramente bosta também, que você falou agora e me fez pensar, é que ele traiu ela, ele traiu a esposa. E exige que ela perdoe ele. Ele já pediu desculpas várias vezes e, por que você ainda não me perdoou? Mas ele mesmo não consegue, né, admitir que ele pode ser substituído, que ela pode ter uma experiência como ele teve também. Agora, eu acho que ele tem medo de perdê-la, de fato, porque tem uma outra questão também que eu acho que ele intui, ele percebe no filme, o personagem, o Ethan original, que ele sabe que esse duplo é a simulação, é na verdade uma figura de simulação. É como se fosse uma... Não uma esposa ideal. Eu acho que a gente tá falando a esposa ideal, o marido ideal, o marido melhorado, né? Eu acho que não é melhorado. Eu acho que é só uma versão do seu marido, da sua esposa, 100% empático e 100% pra você. 100% disponível pra você. Absolutamente disponível. Que é uma projeção sua. Que era o que eu tava falando dele. Entendi. É uma projeção sua, né? É uma projeção... Se é a pessoa ideal pra você, não é uma pessoa, né? É você. É uma extensão sua. Exatamente. Exatamente. Como se os duplos fossem duas personalidades bem desenvolvidas por um algoritmo que sabe exatamente as suas necessidades e as suas expectativas. E eles correspondem perfeitamente. Como se fosse a simulação daquele filme Her, Scarlett Johansson. Ela tá lá absolutamente disponível e 100% empática com o Joaquin Phoenix, quase o filme inteiro, né, até o fim. Mas que ela é de verdade? Ela existe? Ela é só uma voz. Mas ele tá absolutamente apaixonado, assim. E como a esposa, como a Elizabeth Moss, como a Sophie tá no filme. Ela tá encantada com essa possibilidade de ter um relacionamento com o marido dela, que é o duplo, né? Mas é o marido dela, tá ali, fisicamente, o marido dela. Mesmo sabendo que aquilo ali não é ele de verdade. É uma simulação. Mas o fato de ser uma simulação, o fato de ser um duplo, torna menos real a experiência de ter um marido 100% empático? Ela não consegue abrir mão disso. Ela prefere. E o cara não consegue. Ele não consegue entender experimentar isso como se fosse realmente uma coisa real. Porque não é de verdade. Não é, é só uma simulação. É uma mentira, uma cópia. O que vocês acham disso? Vocês conseguiriam ter? Isso que o Diego mencionou é interessante, porque é uma coisa que a gente é levado a se perguntar, é por que que ela entrou, né? Ela viveu a experiência desse encontro com o duplo dele, né? Esse duplo melhorado dele, né? Que ele até fala 20% melhor do que eu e mais empático. Mais exercício. Né? Então... É. Ela topa... Eu acho uma cena super cafona, inclusive. Assim, desculpe, André, interrompendo você. Eu acho isso muito... É um momento, assim, mais cafona, cafoninha, assim, breguinha do filme. Ele pinta um retrato dela. Ele tá pintando um retrato dela numa hora que ela entra na casa de hóspedes para visitá-lo, né? O duplo. Nossa, me deu gastura. Para mim, eu achei desnecessário. Essa cena especificamente ainda dá para salvar, porque a coisa do quadro é interessante, né? Porque ele pinta ela e ela fala que tá com uma cara meio de vaca, né? De bitch. Como é que vocês traduziriam, assim? De megera. Megera, né? Pô, tu é tão mais bonzinho que eu pensei logo vaca. com a cara de megera e tal. Que eu acho interessante, né? Porque aí depois a gente descobre que o duplo da mulher, que era para ser a versão ideal disso aqui, na verdade é meio megera, né? E é a que o cara escolhe, enfim. As versões ideais do marido e mulher falam muito, né? Sobre... É muito lisonjeiro você imaginar que o homem ideal que a sua esposa quer é esse debiloide, né? Com um cabelinho de mambocó, com sem oclinho, com as perninhas calça surica, pintando, tomando vinhozinho, falando de jazz e tal. Um completo imbecil, né? É muito conveniente você imaginar que o marido ideal é esse, porque aí... Nada contra o vinho ou o jazz, por favor. Como é? Tô brincando aqui, tô passando. Nada contra quem bebe vinho escutando jazz, por favor, até mesmo porque... Eu tenho contra. Bom, sim, lembrando de uma coisa, quando o André ele tava falando das regras que eles estabeleceram, você não pode ficar mais de 15 minutos dentro da casa, você não pode dormir com um duplo, você tem que contar tudo o que aconteceu lá dentro. Isso foram regras que ele estabeleceu. Então, assim, eu acho que nisso você vê claramente um sintoma da insegurança dele, da insegurança quase que patológica que ele tem. E recentemente, agora eu não vou lembrar onde que eu li, mas assim, eu li em um artigo sobre traição, justamente quando eu tava me preparando para esse filme. É interessante você ver, assim, claro, isso é uma grande generalização. O senso comum meio que nos leva a pensar que a pessoa que trai, ela está num lugar absolutamente seguro dentro do relacionamento e que ela faz isso justamente porque você precisa de um pouco de emoção, um pouco mais de adrenalina, tá? Sendo que é interessante você observar que, na verdade, é porque você tem essa insegurança em perder o objeto do seu amor, que você acaba tendo uma série de comportamentos que, dentre outros, pode culminar em uma traição. Então, o traidor, né, assim, aquele que trai em uma relação, não é o que está super seguro da relação. É o contrário, é aquele que está mais inseguro. E eu acho que isso é bem o caso dele. Assim, eu acho que ele se enquadra bem nesse perfil. O duplo dele fala isso quando ela confronta ele na casa de hóspedes. Por que você me traiu? E eu acho que foi uma das primeiras coisas que ele fala. Ele usa essa frase mesmo. Desculpe, eu estava me sentindo muito inseguro. Então, assim, esse cara fede a insegurança o tempo todo. Nas regras que ele estabelece, no constante vigiar dele, ele fica vigiando ela o tempo todo, né? Assim, ela vai lá para casa e ele quer olhar pela janela. Aí tem uma hora que ele quer tacar uma pedra na janela, aí fica cronometrando o tempo que ela passa. Aí se ela passa 2 minutos a mais do que o combinado, ele vai lá e fala com ela: ó, você passou 17 minutos e 36 segundos com o cara, sobre o que vocês conversaram. Sabe? Então, o tempo todo ele fica controlando ela justamente porque ele tem esse medo constante de perdê-la. Na minha opinião, se a gente pudesse dizer, onde é que está a bostice desse personagem, eu diria que está aí. O que não é exatamente assim, não vou culpá-lo, né? Não vou vilanizá-lo, assim, um bosta, um merda. Mas é um homem extremamente inseguro. E eu acho que todas as patadas e burradas e bobagens que ele fala e faz ao longo do filme giram em torno dessa insegurança dele, que ele não consegue superar em nenhum momento. Ele é inseguro em relação a ele mesmo. Ele tem ciúmes dele mesmo. Eu concordo com o que você está falando, com certeza, né? Mas queria complementar que eu acho que, voltando ao meu tema lá do rancor e do ressentimento, eu acho que quando você está ressentido com seu parceiro, mesmo querendo ser empático, é super difícil, porque no fundo também você quer punir o seu parceiro porque ele te magoou. E eu acho que a traição também é uma forma de punir o outro. Tanto é que ela sabe que ele traiu ele, né? Ele deve ter deixado super claro para ela descobrir, fácil para ela descobrir, que também, na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que também ele queria puni-la. Não tem nenhum elemento do filme para falar disso, né? Você está acrescentando uma interpretação, preenchendo lacunas, né? Porque... Eu acho que sim. Porque é isso que eu queria perguntar para vocês, na verdade, né? Falando um pouco fora do filme. Como é que você recupera uma relação tão ressentida? Não querer punir o outro. Porque para você ser empático 100% com o outro e poder ouvir o outro e não rebater tudo que o outro fala e realmente entender a posição do outro, né? Você não pode estar querendo punir o outro, não pode estar ressentido. Como é que você faz? Mas também não dá para apagar as experiências passadas, né? As brigas e os problemas, os conflitos. O que vocês acham disso? É, acho que se alguém aqui tivesse essa solução aí... Todo esse mistério dos relacionamentos não existiria, né? É tudo muito único também, né? Essa questão da punição, porque isso fala também da relação de amor, que ela sempre também é ambígua, né? Existe o amor e o ódio juntos, né? Então, no momento você ama, mas ao mesmo tempo você tem esse rancor ou quer punir. É muito difícil responder essa sua pergunta de forma muito límpida, assim, né? Tá muito genérica a sua pergunta, na verdade, né? Porque o que você tá querendo punir? O que a pessoa fez com você? No caso deles, por exemplo, ele traiu ela. Ela tem esse ressentimento. Mas ela não quer puni-lo em nenhum momento. Porque ela não é uma bosta. É isso que eu tô dizendo. O filme tá desequilibrado. Ela tá, pô, o que essa mulher fez? Eu não entendo esse rancor e ressentimento como uma coisa que os dois, ao que os dois têm direito. Porque o rancor que o cara tem dela é o rancor de existir no mundo, né? As pessoas no mundo não existem pra satisfazer a gente. As pessoas são diferentes. As pessoas têm próprios interesses e tal. E isso, obviamente, gera algum rancor. Eu tenho rancor também quando eu saio na rua e não aparece uma pessoa e me dá 10 milhões de dólares pra eu gastar. Eu tenho rancor quando todo dia não vem uma coleção de ruivas suecas me fazer massagem. Então é isso, o que eu acho. Tem um filme que eu gostei muito, assim, foi um filme que eu assisti até no cinema, um dos últimos filmes eu acho que eu assisti no cinema, é o Lady Bird, que eu não sei como é que é em português, a passarinha. Tem uma hora muito bonita, assim, porque ela detesta a cidade dela lá, né? Eu não sei como é o nome, é Sacramento, sei lá, e ela detesta a cidade, ela fala mal da cidade e o cacete, e aí tem uma hora que ela vai falar lá, ela escreve uma redação sobre a cidade, e aí ela vai conversar com a freira lá da escola dela, não sei porquê, e a freira fala: você escreveu uma redação tão bonita sobre Sacramento, né? Que coisa, você fala que não gosta da cidade, mas você escreveu uma redação linda. E aí ela fala: não, mas não é porque eu gosto, não é porque I love, né? Não é porque eu amo a cidade, é porque eu presto atenção, né? Eu observo. E aí a freira fala: mas não é a mesma coisa, prestar atenção e amar? Eu acho essa definição espetacular, assim, do que seria um relacionamento ideal, porque isso uma fórmula que dá para expandir para todo mundo, entendeu? Porque é óbvio que cada pessoa espera uma coisa diferente do relacionamento, cada casal é diferente e tal, mas isso acho que vale para qualquer casal. Você tá aberto a observar o outro e tentar perceber o que é que o outro precisa, do que o outro precisa. Coisa que ele não faz em nenhum momento, né? Ela tá ali passando por uma coisa importante para ela, né? Acabou de ser chifrada, ela tá lá no, na terapia, ele não tá observando nada em nenhum momento o que é que ela precisa. Então, assim, parece que ele tá o tempo todo preocupado consigo, né? Com ele próprio. Ele tá cronometrando, colocando essas regras que tu falou e tal, tal, tal. Em nenhum momento ele parece preocupado com ela, né? E aí ele usa o negócio do agente como casal, de nós dois. Não porque a gente... Mas ele tá falando dele. Toda vez que ele fala do casal, ele tá falando dele, porque é o casal que ele quer. Ele quer que ela queira ele desse jeito. E ela já não quer mais. E ele não tá observando isso, não tá aceitando isso. Eu acho que isso é o que me faz ficar insistindo nesse negócio que ele é um bosta. Claro que é um exagero, porque todo mundo já fez isso em algum momento e, enfim, todo mundo é meio bosta. Mas eu acho que não justifica ele ter, como tu falou, a insegurança dele, ele traiu porque tá... Não, traiu porque ele queria comer outra pessoa, né? Não vem com o negócio de traiu porque eu tava inseguro, trair porque, ai, eu queria... Não, traiu porque traiu. Admite o negócio e tenta oferecer alguma coisa como compensação disso, se for possível. E observa se a pessoa quer receber essa compensação ou não, mas você tem que estar aberto. E ele me parece que tá completamente fechado. E o diretor, eu acho engraçado, porque aí o diretor vai representar alguém aberto e é um debilóide também. Então todo mundo é debilóide. Todos os caras são debilóide no filme. O cara bom é debilóide, o cara ruim é debilóide, todo mundo é debilóide. Eu acho que a Elizabeth Moss devia ter feito um casal lésbico com ela mesma e sair das duas. É, mas a outra não queria, né? Elas tiveram um desentendimento uma hora lá pesado. Nossa senhora. Mas assim, Gustavo, só pra explicar o meu ponto, assim, eu não tô justificando a traição dele ou de qualquer outra pessoa com esse sentimento de segurança, não. Assim, atrair porque estava me sentindo inseguro. Não, não é assim, não. Vamos entender de onde que surgiu isso. Trair porque o que que o filme traz pra gente? Sabe? Tipo, ele traiu porque ele tava com muito tesão na menina que não aparece no filme. Aí já tô bolando coisas que não estão no filme. O que fica claro no personagem do filme? É a insegurança dele. Então eu vejo que esse comportamento tem a sua raiz na insegurança dele. Se isso vai justificar, se isso vai servir de álibi, se isso vai ficar mais fácil pra ela perdoá-lo porque ela vai entender que ele tava inseguro. Isso, eu não tô dizendo isso. Eu acho que isso é outra jurisdição. Mas eu tô fazendo isso. Eu tô assumindo esse papel aqui só porque, assim, são quatro caras discutindo um filme dirigido por um cara e tal. E eu tô pegando, nesse sentido que eu tô falando, eu tô analisando o diretor um pouquinho. Porque eu acho que essa dificuldade, como o fato do diretor ter dado um eletrochoque no cabelinho. Tem coisas, assim, da dificuldade do diretor. É, essa ideia de que o outro é esse cara sensível da franja. É, essa ideia de que, ele tava inseguro, por isso que ele traiu. É muito lisonjeira pro cara, entendeu? Não obriga o cara... Tipo assim, o meu grande defeito é que eu não sei me abrir. Não, às vezes seu grande defeito é que você é um imbecil. Às vezes seu grande defeito é que você não presta atenção. Às vezes seu grande defeito é que você não tá disposto a se sacrificar num relacionamento pela sua mulher. Às vezes você tem vários outros defeitos muito menos lisonjeiros do que eu não consigo me abrir, eu sou muito fechadão. É tipo uma entrevista de emprego, você dizer, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. É muito conveniente. Ele fala isso no filme? Ele fala isso em algum momento? Não, mas ele representa, né? Ele não fala, mas ele representa. Ele fala. Ele tem uma hora que ele fala. Ele compara ele com o cara e fala, por que eu não me entrego tanto assim como ele para a relação, né? Senhores, colegas, cinéfilos, embaixadores, queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que fica essa questão da projeção pessoal dentro de um relacionamento? Porque, assim, a imagem do duplo que habita a casa de hóspedes é uma imagem idealizada. É um Ethan idealizado, é uma Sophie idealizada. Fica, pelo menos assim, no começo do filme, dá a entender que é uma projeção da cabeça deles, mas ao mesmo tempo não é. É apenas uma versão. Aliás, eu queria até colocar uma imagem que eu achei uma imagem muito bonita no filme, bem interessante, assim, que poderia dar muito pano para manga, mas que não foi explorada justamente, eu acho, porque o diretor ele optou por dar aquela explicação pseudo-ficção científica no final do filme, que é o das bonecas russas, que você tem várias bonequinhas, né, uma dentro da outra. Eu não sei, deu a entender, talvez, assim, sabe, que você tem várias personalidades dentro de uma mesma personalidade, dentro de um mesmo molde. O que você tem são várias versões diferentes de algo. E isso poderia ser aplicado à psique humana. Então você tem, na verdade, uma versão melhorada, não sei, do Ethan dentro da casa de hóspedes e uma versão também, não sei, melhorada da Sophie na casa de hóspedes. Como é que fica essa questão, sabe? No relacionamento, qual a versão que você tem que ser dentro daquele relacionamento? Até que ponto você tentar atender as expectativas do outro? Não sei, eu me enrolei todo aqui para fazer pergunta, mas eu acho que vocês me entenderam. Assim, tipo, alguém pode me dar uma ajuda e falar alguma coisa? Não, eu tava, então, as bonecas russas me chamaram a atenção também. Que elas têm três cenas em que eu observei as bonecas, né? Tem uma cena em que você vê essas bonecas no armário atrás deles, né? E, na verdade, são duas coleções de bonecas russas, né? É uma branca e uma azul. Então, já tem uma duplicata das bonecas russas, né? Que é uma menção, talvez, essa questão desses duplos aí. Tem um momento em que eles estão conversando, né? O casal real, né? Vamos dizer assim. E ela fala das bonecas, né? Ela aponta para uma maior, né? E conta uma historinha. É uma cena bonitinha, que eles estão tendo uma troca legal, né? Que eles vão para essa casa para passar um tempo bom. E eles começam passando esse tempo legal juntos. E ela fala dessas bonecas, e inclusive ela pega ela fala, ah, qual que você gosta mais? Ele pergunta. Ela fala, olha, essa aqui que é lindinha. Ela pega a menor boneca, tira uma boneca de dentro da menor boneca e tem uma micro boneca. Ela fala, ah, essa aqui é lindinha. Nossa, olha o tamanho dela, toda pequenininha. Parece que tá falando do bebê, né? Inclusive ela tira da barriga da outra boneca um pouquinho maior, né? Eles estão tendo essa troca, mas eu não vejo as bonecas... Tá, a boneca russa tem essa simbologia das bonecas russas de fora do filme, né? Que uma coisa que é mais complexa, porque ela tem algo dentro e, vamos dizer assim, infinitamente você vai abrindo e sempre tem algo que você vai encontrar, né? Então, essa, claro, vai ter essa menção aí que você falou, uma complexidade da personalidade, que você vai tirando a casca, tem uma coisa dentro. Mas pro filme, assim, em si, eu não... Foi uma escolha bonitinha, assim, das bonecas, mas eu não me ajudou a entender não, melhor pra, o filme. Dei pra pegar a ideia da boneca russa de que, tipo, sempre tem coisa nova, sempre tem uma novidade, tem uma coisa nova por dentro. Digamos assim, se a gente imaginar a personalidade como uma coisa fechada, que sempre tem alguma coisa nova. Que foi uma das coisas também que eu achei meio bobo, assim, no filme, porque cada vez eu tô gostando menos desse filme. Não, eu achei meio bobo porque toda vez que ele vai representar quando eles estão bem, eles são meio infantis, né? Então, o cara tá jogando o jogo da velha, aí joga uvinha na boca, aí não sei o que. Quer dizer, você, pra ser feliz, você tem que ser retardado, né? Sendo que existem formas e formas de felicidade, né? E óbvio que a sua felicidade com 10 anos de casado, 20 anos de casado, não vai ser a mesma forma de felicidade que você tinha quando você tinha 16 anos e tava brincando de jogar uvinha na boca da pessoa, né? E o filme começa bem representando isso do negócio da piscina, né? Que ele tenta repetir uma cena, um acontecimento da época que eles se conheceram, que foi quando eles mergulharam numa piscina de uma casa aleatória e o proprietário tava lá e saiu e expulsou eles e tal. E aí, quando tá tentando reviver o relacionamento, ele tenta repetir essa cena, o que já diz muito, né? Assim, como ele não tá querendo, de fato, uma coisa nova, né? Ele tá querendo voltar, de certa forma, a uma coisa inexistente. E também a mulher é representada nesse ponto, mas aí nunca é ela que tá falando isso, né? O cara coloca lá, ou o Ted Danson, o terapeuta, ou o diretor do filme, quem quer que seja, resolve que o cara ideal pra ela é o babacão, jogador de jogo da velha e de uva e tal. Mas enfim, os dois, nesse sentido, estão tentando uma felicidade que eles já conhecem. Não é a felicidade nova, não é o inesperado, não é uma felicidade aberta, assim, pra o que vai vir de diferente. Eu acho muito... É uma fonte de infelicidade constante você achar que você vai ter o apaixonamento que você tinha quando você conheceu o seu companheiro ou sua companheira. Óbvio que não vai ser igual. Você tem outras formas de encontrar felicidade, né? Que não são necessariamente piores ou melhores. Se você tá sempre esperando que seja uma volta a esse início, você vai estar sempre insatisfeito. Mas por que que eles querem voltar ao início? Por que que existe essa fantasia, na minha opinião, de tanta gente que, adulta inclusive, né? Que tem essa fantasia absolutamente irrealizável de reviver o primeiro momento, né? Momento de apaixonamento. Né? Mas esse onde é tudo é lindo, onde tudo é uvas, né? Eu acho que é exatamente por isso que eu pensei na minha tese, porque é um momento que você não tem nenhum ressentimento, né? Ainda não teve nenhum conflito, ainda não teve nenhuma briga, nenhum grande problema. É um momento que você está absolutamente livre e consegue observar a sua companheira ou seu companheiro sem uma agenda por trás, né? Sem uma carga de más experiências no passado. Mas aí que eu diria é, você não é o momento que você ainda não tem o ressentimento, é o momento em que você ainda não está seguro o suficiente para projetar o seu ressentimento nessa pessoa. É aquela coisa do you always hurt the ones you love. Você sempre machuca quem você ama. Você não responde com a grosseria que você responde a uma pessoa amada, um aleatório na rua. Pelo menos eu não consigo. Às vezes a gente é mais duro e mais severo e mais grosseiro até com uma pessoa que a gente ama profundamente. Nossos pais, nossa esposa, o marido, o que seja. Porque a gente tem a segurança, assim, a intimidade e a proximidade e a segurança suficiente para jogar em cima da pessoa essas coisas. Então eu acho que é isso. É uma fantasia, é duplamente uma fantasia, porque a gente quer quer voltar... Na verdade, não é que a gente não tinha ressentimento, porque o ressentimento não é com a pessoa. Raramente é com a pessoa. Geralmente é uma projeção, né? Uma projeção do que você acha que é culpa dessa pessoa. Mas é um ressentimento com o que você deixou de fazer, com o que você queria ter feito. Coisas que, às vezes, você até conseguiria fazer com a outra pessoa se você falasse, mas você nem fala, né? Na maior parte das vezes, a gente nem fala. A gente fica com esse ressentimento e fica só projetando no outro. Ué, mas ela teve motivo, né? De estar ressentida, né? Ele realmente traiu. Às vezes, você faz algo... Às vezes, você faz uma merda que o outro fica ressentido de verdade, com razão, né? Nem sempre uma projeção, né? Na verdade, esse é um elemento bem interessante do filme, né? E que não tem nada do elemento fantástico, da ficção científica, do duplo, que é quando começa o filme, essa cena da piscina, né? Eles se jogam na piscina, né? Eles estão falando em terapia e vem um flashback, né? Que a gente não sabe, inclusive, se é a primeira experiência ou se é a reprodução, né? Você vai descobrir isso quando... É reprodução. É, não, exatamente. Mas você descobre isso quando eles falam da cena, né? Ele tá contando a cena, eles se jogam na piscina, esperam que aconteça o que aconteceu da primeira vez. Mas aí não acontece. A casa continua apagada, o vizinho não tá lá, não tem o momento da transgressão, que é muito associado a esse início do relacionamento e que traz essa pimenta, etc. E aí um olha pra cara do outro puto, né? Tipo, que bosta, que frustração isso daqui, né? E ela sabe fazer essa cara, inclusive, bem, né? Agora, e esse é um grande problema de todo relacionamento e principalmente dos relacionamentos que duram no tempo, né? E que não é um problema de relacionamento, é um problema da psique humana, que é, a gente quer sempre voltar à experiência primeira, né? Que é a única experiência que te dá a sensação de uma satisfação, vamos dizer assim, né? Isso a gente tem com qualquer coisa. Às vezes um prato de comida que você pega, a primeira vez que você experimenta, você acha maravilhoso, delicioso, aí o segundo você fala, pô, mas eu lembrava dele, não era assim. E o relacionamento é a mesma coisa, né? Você nunca vai ter aquela experiência perdida do começo, né? Mas isso é constitutivo, não tem como fugir disso. Todas as experiências humanas serão assim. Inclusive o vício, né? O vício que eu digo nas drogas, etc., é baseado nisso. Você sempre tem que usar mais para tentar retornar aquela experiência do prazer primeiro, né? Que foi o máximo que você atingiu. E quanto mais você busca, menos você consegue, né? E você tem que usar cada vez mais aquilo em que você está viciado para conseguir. Então, e isso pode ser que tenha a ver com essa experiência do ressentimento, porque você, como casal, você sempre joga essa... Você não sabe de onde vem essa perda, né? Essa perda da experiência primordial. Então você acaba jogando no outro, né? Você acha que o seu relacionamento tá ruim porque o outro que não te traz mais aquilo. Nessa cena da piscina, ela olha com uma frustração e decepção pra ele. Tipo, você não me proporcionou novamente essa cena inicial, né? Essa experiência inicial. Os dois se decepcionam, mas enfim, dá pra ver isso. Então, essa questão do ressentimento também, tirando essa questão da traição, que é óbvio, né, que ela vai trazer esse sentimento, etc. Mas é isso, é constitutivo do relacionamento, esse ressentimento de você não me proporciona mais o que foi proporcionado no passado. E a tendência nossa é querer jogar a culpa no outro. Enfim. Acho que uma coisa cruel do relacionamento também é que, às vezes, por amor, a gente prejudica o relacionamento. Porque uma das razões pelas quais, principalmente homem, né? E aí, ó, tô defendendo homens também para o movimento masculinista não abandonar o podcast. Uma das coisas que homem faz muito é, tipo assim, engolir o negócio e não falar, né? Porque aí vai dar problema e vai estar confusão e vai ter choro e vai ter guerra. E isso é a maior causa de ressentimento, né? Assim, a gente só se ressente do que não é falado, né? Do que não é discutido, né? Não do que não é falado, que você pode se ressentir de alguma coisa que foi falada, mas quando você sente ou quando você tem alguma reação àquilo ali e você não fala. A cara, isso o André pegou muito bem, a cara dela diz tudo, né? Mas ela não falou. Ela olha, né, nesse momento da piscina e tal, você vê no olho dela o ressentimento, que é um ressentimento com o mundo e tal, mas que ela tá projetando nele dessa impossibilidade de repetir o negócio e tal. Se isso não é falado e discutido e conversado e etc., isso fica, né? Isso vai fermentando lá dentro do relacionamento, dentro da pessoa. Também eu fiquei meio incomodado com o fato, com a resistência. Eu acho terapia de casal um negócio meio idiota, mas a resistência dele à terapia de casal, eu acho que é sinal de uma resistência maior, assim, da resistência de conversar e de tentar entender, de prestar atenção e de querer colocar para fora. Parece que ele tá meio apegado a esse ressentimento. André, voltando a uma coisa que você estava falando, você mencionou essa cena da piscina, né? E essa cena, ela ilustra muito bem essa tentativa de recuperar um passado que talvez nem tenha acontecido, né? Assim, um passado idealizado, né? Assim, um momento mágico que talvez não tenha sido nada disso que os personagens estão lembrando. E eu estava pensando aqui na questão da transgressão. Assim, há uma transgressão nisso, né? Assim, nessa situação. Eles estão na piscina da casa de uma outra pessoa, eles pulam dentro da piscina e o grande barato é esperar que o dono da casa saia com as luzes acesas e ameace eles, e eles tenham que sair correndo da piscina. E a grande decepção dela, e ela fala isso na sessão de terapia com o Ted Danson, é que ninguém apareceu. Eles foram para a mesma casa, repetiram o mesmo ato transgressor, só que não houve nenhuma emoção, porque, segundo a narrativa dela, não tinha ninguém lá. O dono da casa não apareceu, ou seja, não apareceu ninguém para puni-los. O que era originalmente um ato transgressivo e, portanto, excitante, perdeu a magia justamente no momento que ele deixou de ser transgressivo. É interessante você ver que, assim, ela se apaixona pelo segundo Ethan. Ela se apaixona pela versão do Ethan que mora dentro da casa de hóspedes. Mas me ocorreu que talvez um dos motivos, assim, algo que talvez tenha intensificado, apimentado esse processo de apaixonamento dela, tenha sido justamente as regras que o Ethan original estabeleceu. Ou seja, o amor ou o desejo, né? Não vou colocar as duas coisas como sendo a mesma coisa, né? Mas assim, o desejo, ele surge a partir dessa transgressão. E é interessante que eu estava lendo sobre isso esses dias. A história do amor ocidental, ela é composta por uma série de imagens de interdições. Então você pega, assim, sabe, quais são os casais mais arquetípicos, digamos assim, sabe, da história do amor ocidental. Você tem Romeu e Julieta, que não podiam ficar juntos porque pertenciam a famílias rivais. Você tem Tristão e Isolda, também, que não podiam ficar juntos. Você tem Abelardo e Heloísa, que também não podiam ficar juntos. Você tem toda uma cultura de amor, de canções de amor provençais, sabe, justamente feitas à mulher com quem você não pode ficar junto. A mulher é o homem, né? Na própria gênese da ideia da nossa concepção judaico-cristã ocidental de amor, há essa ideia de que você está passando, ultrapassando algum limite que foi imposto a você. A partir do momento que você deixa de ter esse limite, é aquilo que eles estavam falando na terapia no começo do filme. Acabou a magia, não há mais magia. E eu acho que esse reapaixonamento pelo Ethan, pelo segundo Ethan, no caso, vem um pouco dessa interdição. Eu não diria que é o amor. É, a palavra, eu acho que mais apropriada para isso, e que exatamente tem a ver com a lei, a transgressão, é o desejo. A gente não sabe se ela ama o novo Ethan, né, o duplo. Ela está vivendo uma pequena paixão, né, por exemplo. E esses outros casos que você está falando também são... Como é a Julieta, eles não chegam na fase do amor, né? Eles estão se desejando ali, dois jovens, vivendo uma paixão ardente, querendo transgredir tudo, né, por aquilo. Porque, na verdade, é constitutivo do desejo que haja a proibição, né? Que haja a proibição que gera uma falta, que gera exatamente desejar algo que você não pode ter. Você não deseja algo que você tem. Por isso que os casais de longo prazo, eles perdem essa dimensão da paixão e do desejo, né? Tendem a perder essa questão do desejo, porque você já tem, você acorda do lado da pessoa todo dia, você já prevê o que a pessoa vai fazer, que horas ela vai tomar banho. Então, você já tem tudo. Pelo menos você imaginariamente tem aquela outra pessoa, você possui aquilo. Logo, você passa a desejar outra. Inclusive, talvez uma das respostas que você colocou no bloco anterior sobre a questão do que leva à traição, né? Talvez a traição venha disso também, dessa transgressão, desse desejar algo que você não tem. Uma das formas, né? É, de certa forma, eu acho que você pode pensar que a traição, ela nasce dessa tentativa falha de você tentar resgatar o desejo. O desejo não pela pessoa com quem você está traindo seu cônjuge, mas assim, o desejo que você tem pelo seu cônjuge. Pode ser. É, tem gente que fala. Isso é uma hipótese. Eu sou péssimo para falar de traição, porque eu sou todo certinho, mas eu imagino, tem muita gente que fala que depois de trair, fica mais, tem mais desejo pela esposa, pelo marido. Sim, sim. De repente, isso pode acontecer mesmo. Basta você ver, tipo, aqui no Japão mesmo tem o tal do onsen, né? Que você tem que ir pelado pro onsen pra tomar banho, né? O banho termal. E não é nada sexual, assim, porque tá todo mundo pelado, tipo, é acordado, não é transgressor, não tem nada de transgressor, então não tem desejo envolvido, assim. A transgressão, acho que é um elemento importante desse tipo de desejo. Mas eu acho também que nos casais que ficam muito tempo juntos, você descobre outras coisas, né? Quer dizer, o desejo sexual e tal não é tudo, né? É importante, mas ele pode ser sublimado, né? Isso daí de Freud a gente sabe. Ele pode ser deslocado, ele pode ser aplicado a outras coisas. E não é menos válido, entendeu? A gente não falou isso, né? Mas no final ele acaba saindo da casa, porque ele descobre que só pode sair um casal, não pode sair dois casais. Aí o cabelinho entra num campo magnético e é eletrocutado, totalmente sem explicação. E ele tem que escolher uma das duas para ir embora. E ele acaba escolhendo uma. E no final a gente descobre que ele escolheu a outra. Né? Ah, ele escolheu a que não era a esposa dele, o duplo. a escolha no final é consciente, no caso dela, né? Ela escolhe conscientemente ficar com o cara ideal. E o Ethan, aparentemente, o filme deixa entender que ele escolheu por acidente, né? Acidente, entre aspas. Não, é isso. A gente fica sabendo que ele ficou com a Megera, né? Com a outra. É, por que a outra é Megera? Não, tem várias indicações no filme. Na hora que ele pinta a Sophie original, ela fala, mas você me pintou com a cara de Megera, né? Porque, na verdade, ele tava pintando a outra, que era quem ele conhecia, né? É, e ele fala, mas eu chamo você de Megera às vezes. E ela meio que olha assim, tipo, não. Tipo, ele tava falando da outra. E a outra é toda boazinha e bababá, mas na chance que ela tem, ela vai conversar com a original e ela é uma Megera, né? Você não tá preocupada porque você tá pegando meu marido e não vai me falar e tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que faz muito sentido ela de fato ser a Megera, porque o cara queria a Megera mesmo. O que ele não conseguia aceitar, ele até preferia a mulher rancorosa com ele do que uma mulher diferente, né? Uma mulher feliz. Observação, eu acho que ele escolhe não só porque ele é Megera, eu acho que ele escolhe também porque, apesar dela ser Megera no fundo, ela é completamente meio que submissa a ele, né? Ela vive meio em função dele no filme. Mas não é, né? Ela tá entendendo o filme que ela tá fingindo, né? É uma das minhas questões sobre o filme, né? Ele sabe que ela tá fingindo, mas é muito bom mesmo assim. E ela também, a Sophie número um, sabe que o outro não é o marido dela de verdade, né? É uma cópia falsa, que simplesmente reproduz um falso Ethan do passado, no início do relacionamento, que satisfaz essa fantasia dela, mas mesmo assim eles preferem a fantasia, preferem a simulação. Mas aí é por isso que eu torço por ela. É. Porque ela tá com o outro porque é bom, e é prazeroso, e é divertido. E ele fica com a outra, que é Megera. É tipo assim, é quase que uma escolha pelo sofrimento, entendeu? Ele não tá querendo um negócio bom. Mas aí no final o diretor bota ele, a ideia, isso eu achei patético, a maneira do diretor mostrar que, tipo, eles estão super bem, é eles brincando por causa do lençol na cama e não sei o quê. Esse diretor, a ideia dele, que eu achei que ele tava sacaneando essa ideia de que a felicidade é você ser mongoloide. Mas não, ele aparentemente realmente acredita que a felicidade é você estar o tempo todo puxa a coxa, come a uva. Então, eu tava dando uma colher de chá pro diretor, porque eu, no fundo, achava que ele tava ironizando, né? O Gustavo já partiu pra conclusão no final de que não, ele não tá ironizando, né? Aquilo ali é o que ele acha de verdade, é engraçado isso, mas eu acho que é uma certa crítica a essa fantasia do eterno retorno. Eu achei também, mas no final ele bota o cara fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que Jogo da Velha é uma escolha que não é aleatória. Jogo da Velha é uma coisa muito básica e meio infantiloide, meio estranha, né? Meio simples demais. Não, eu concordo. Então eu acho que não é de próprio... Eu achei também que ele tava ironizando, acho que é por isso que eu fiquei irritado, que eu tô enfatizando demais. Eu achei que ele ia deixar claro no final que ele tava sacaneando isso. Mas eu acho que não ficou claro. No final, pelo contrário, parece que, tipo, continua sendo isso, assim. O cara tá lá com a outra e tá brincando de puxar a coberta. Que eu acho que eu queria até extrapolar um pouco, perguntar pra vocês, né? Se isso acontecesse na vida real, com a gente, por exemplo, o fato da gente estar com uma simulação, o fato da gente estar com um duplo, torna a experiência menos real? Tipo assim, o sonho é menos real do que a viver a realidade? Porque lembra que tem essa teoria de que quando você está sonhando, você está vivendo aquele sonho como se estivesse vivendo a vida de verdade? Então a experiência é tão real do sonho quanto a experiência, de acordo com o que você, com o que o seu cérebro interpreta, com o que o seu cérebro é vivido. Por que você está fazendo essa pergunta? Porque, por exemplo... No filme eles acham que é algo irreal no começo, né? E depois eles vão ver que aquelas pessoas realmente existem. Eles têm razão de ter escolhido o duplo falso? Porque é muito melhor, muito mais divertido, muito mais fácil. A gratificação é muito mais imediata. Ou é melhor você ter uma relação difícil com uma pessoa ressentida com você, que tem seus problemas, suas questões? Ah, tá. Entendi a pergunta agora. Porque, por exemplo, eu lembro voltando ao Her, que eu tava fazendo esse paralelo, né? O Her faz bem esse paralelo, né? Quando o Joaquin Phoenix, ele sai com uma mulher de verdade, né? No primeiro date com a Olivia Wilde, que é linda, maravilhosa, fantástica, né? Eles têm um ótimo date e no finalzinho, ela começa a pedir pra ele beijar com menos língua, não tão rápido, não faz assim, não faz aquilo. Aí depois ela pergunta pra ele, mas olha só, eu tô numa idade que eu não consigo esperar, que eu não consigo começar um relacionamento sem saber que ele pode durar. Você tá sério em relação a isso? Você acha que a gente pode durar? E ele não consegue responder pra ela, ele não consegue, sabe, garantir pra ela que aquilo ali vai dar certo e vai durar por bastante tempo. Ela é uma louca, Diego. Ela, no primeiro encontro, ela fala isso com ele. Então, isso que eu tô falando, mas as pessoas são loucas, as pessoas são difíceis, as pessoas são problemáticas. Não, mas você deu um exemplo péssimo, porque a mulher é literalmente louca. O filme deixa claro isso. Será que ela é tão louca assim? Essa mulher sai com ele, ela, depois do começo, ela demonstra que ela é completamente louca. ele sai correndo dela. As pessoas não são assim igual ela. Algumas pessoas são, e você tem que sair correndo dela, porque a pessoa louca vai foder a sua vida. Não sei, porque eu acho que é só um, assim, tipo um exemplo ilustrativo, exagerado, claro, que também tem outro exemplo no filme do Her, né, exagerado, que ele tá fazendo um phone sex lá com a mulher, né, que também é real, de verdade, e ela no finalzinho da fantasia, quando eles estão quase gozando, ela fala, ai, agora você me enforca com um gato morto. Tem um gato morto aí do seu lado, me enforca com um gato morto. Ou seja, tem sempre um furo, uma quebra, assim, né? Nunca é perfeito. Tem sempre uma loucurinha, tem sempre uma falhazinha. Então, eu tava perguntando isso pra vocês. O que é melhor? Ter uma relação com alguém maravilhoso, perfeito, falso, simulado, que dá uma gratificação quase que uma droga pra você? Ou vale mais a pena, mais enriquecedor, você ter uma relação com uma pessoa real, difícil, complicada? A única possibilidade é você ter um relacionamento com uma pessoa real, porque o relacionamento com a pessoa ideal, ele é humanamente insustentável. Mas eu acho que mesmo no paraíso você vai encontrar o fruto proibido. Mesmo no paraíso você vai sentir a falta. Você vai sentir que alguma coisa falta em você. E o seu desejo vai surgir a partir daí. Então, assim, eu acho que mesmo que hipoteticamente você encontre essa pessoa, esse cenário em que todo o seu desejo seja satisfeito, toda a sua sede seja saciada, você não vai conseguir se sustentar. Você vai encontrar alguma coisa para foder esse negócio. Deixa eu só complementar para fazer uma dialética com essa pergunta que você falou. Eu acho que a sua pergunta ela tem uma falha. A opção não é entre trocar um relacionamento com defeitos, etc., desafios, por um ideal. Porque o relacionamento ideal não existe. Então, na verdade, a pergunta deveria ser, vale a pena trocar um relacionamento difícil, com ressentimento, etc., por um outro novo, que eu sei que pode ser que caia, como o Gustavo falou, que vai passar essa fase inicial e vai cair nas suas dificuldades também, mas eu vou passar pela fase da paixão, etc., etc. Faz mais sentido isso, na verdade. Porque ninguém troca um relacionamento fodido por um relacionamento ideal. Isso não existe. Você pode até estar iludido de que o próximo vai ser ideal, mas você sabe que vai acabar, como o Gustavo falou agora. Mas e aí, vale a pena correr o risco de pular de um relacionamento para o outro e viver outra coisa, né? Mesmo sabendo que a outra coisa vai acabar ou vai ficar ruim? A minha pergunta era exatamente, eu tenho que reformular de fato. A minha pergunta vai mais nesse sentido que você está falando, porque eu acho que é uma coisa, é um tema meio moderno de hoje, todo mundo querer suas satisfações automaticamente correspondidas. Você quer estar satisfeito o tempo todo, né? Porque hoje em dia é muito fácil, hoje em dia é tudo conveniente, cada vez mais a tecnologia deixa tudo conveniente e à mão pra gente, tudo fácil. Então, tinha 1000 dispositivos de gratificação rápida e imediata à disposição. Não só drogas, né? não só coisas ilícitas, né? Então, eu acho que as pessoas, inclusive esse negócio de ter aplicativo, né? De todo mundo hoje em dia se conhecer por aplicativo para se relacionar, é uma coisa que facilitou muito. Então, você poderia escolher não viver num relacionamento ideal para sempre, que é impossível, claro. Mas você pode escolher viver de paixão em paixão, em paixão, em paixão, em paixão. Porque é muito mais conveniente, muito mais gratificante, muito mais fácil. E não sustentar uma relação mais duradoura e mais difícil. Dá para fazer isso. E talvez seja uma tendência de hoje em dia, né? No caso, pelo que eu entendi da sua pergunta original, também isso vem um pouco da minha interpretação do filme. Quando ele opta pela Sophie original, a opção dele não é assim tanto meu antigo relacionamento e um novo relacionamento, mas é mais assim, meu relacionamento com todos os problemas, inclusive com toda a culpa que ele acarreta, e o mesmo relacionamento sem os problemas e sem a culpa que ele acarreta. Com a mesma pessoa, só que uma outra versão dessa pessoa. Então não é nem assim, sabe, vou acabar com isso para viver uma nova paixão. Eu simplesmente tenho aqui a possibilidade de viver magicamente, assim, num esquema realmente assim, de realismo mágico, apertar o botão reset e começar de novo a mesma relação com a mesma pessoa, só que sem todo esse peso que a gente vinha carregando antes, que eles, né, no caso, vinham carregando antes. E ele não opta por isso. Mas ele, no final, escolhe a outra. Mas eu acho que ele escolhe sem querer. Aí que tá. Não, nunca. Eu acho que ele escolhe sem querer. É sem admitir. Não. Ela admitiu desde o começo. Ela declarou pra ela, consciente. Eu quero esse outro cara, é melhor, eu tô vivendo isso legal com ele. Ele nunca admitiu, né, esse desejo dele. Concordo que ele tá realmente apegado à culpa. Mas no fundo, ele vê a atuação do ator. No finalzinho, na última cena, no último segundo, assim, é de certo alívio. Caramba, eu tô com a nova... Se a situação do filme acontecesse na vida real, Você iria com tudo, aproveitaria o passeio, ou com uma personagem feminina, ou encararia a experiência com ceticismo, procurando explicação racional, o que está acontecendo, sempre consciente de que o duplo da esposa não é real, apesar da presença concreta, como personagem masculino. Como é que você viveria a situação rapidão? Eu viveria assim. Se a minha Sophie, como a Sophie do filme, estivesse totalmente disposta a experimentar, eu acho que eu iria também. Eu entraria em acordo primeiro, isso que eu faria na vida real. Eu entraria em acordo e cumpriria o acordo. Gustavo. Eu acho que se os dois estivessem de acordo, eu acho que valeria a pena. É uma situação quase ideal. É você dar a possibilidade de você ter essa experiência de novidade sem a sensação de traição, porque você está com a mesma pessoa. É interessante demais. Nem que fosse uma coisa temporária, assim. Me incomodou a resistência do cara. Eu não, essa tentativa de racionalizar o negócio era só, para mim, uma tentativa de impedir a mulher de aproveitar, porque ele não queria aproveitar. André. Eu ia ter uma reação inicial de muito ciúme, igual que o cara teve, assim, talvez de tentativa de controle da situação, mas superando isso, eu ia viver a experiência, ia dar muita merda depois, mas enfim. Igor, o que você faria? Eu não vou mentir pra vocês, eu sou um bosta, eu sou um merda, né, assim, eu faria exatamente aquilo que o cara fez, eu boicotaria toda coisa, né, eu iria usar um cronômetro, né, pra mim a Sophie ficar lá 15 minutos, eu ia dar escândalo, ia jogar pedra, dar tiro, se eu tivesse arma, eu dava tiro, faria isso. O filme foi, eu achei esse filme perturbadoramente autobiográfico. Muito obrigado aos ouvintes, às ouvintes. O próximo filme que a gente vai discutir aqui no Sala de Projeção é o David Brent Life on the Road. É uma espécie de continuação da série The Office, da série inglesa The Office, com Rick Gervais. Obrigado à participação dos meus colegas cinéfilos projecionistas. Obrigado, Diego. Ok, obrigadão, hein? Foi ótimo. Mr. André, sempre um prazer, obrigado. Opa, obrigado, gente. E eu queria depois... Não quero falar nada, na verdade. Obrigado, Gustavo. Obrigado, até o próximo. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.